praia brincar. Vem correr e nadar. Vem para a praia brincar. Tu não podes faltar. Para a bandeira tu vais ter que olhar. Xalalala, xalalala. Se for verde podes mergulhar. Xalalala, xalalala. Se for laranja. Brincar, vem correr e nadar.